Alô, teste 1, 2, 3. Está no ar o nosso brinquedo estupefaciente, a nossa experimentação sonora, Moqueca de Siri. Este programa é dedicado à memória de Nineta Muniz, uma mulher revolucionária. Une chanson d'Atahualpa Yupanqui qui s'appelle Los Hermanos, les frères, et qui dit: Mes frères sont si nombreux que je ne puis les compter. Sur la vallée, sur la montagne, sur la plaine, sur la mer. À chacun ses travaux, à chacun ses rêves, ils ont devant eux l'espoir et derrière eux les souvenirs. Mes frères sont si nombreux que je ne puis les compter. J'ai une sœur qui est très belle et qui s'appelle Liberté. Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezar. Con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando. Curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Este é o Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Eu sou Conrad Rose. Agora pra Marte. Maurício Pereira e Escova. Música. beijar-te e fazer sentido. Querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo. E é lindo um foguete querer-te, ter-te, infindo o dever de beijar-te as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te e fazer sentido. Querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo. E é lindo um foguete querer-te, ter-te, infindo o dever de beijar-te as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto. As partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta das 8 às 9 da noite pela 98.3 Rádio Comunitária Campestre. Domingo tem o repeteco do programa das 11 ao meio-dia, só que nesse domingo terá programa ao vivo. Quem quiser colar, estúdio sempre aberto. Agora a Ilana Volkov, o namorico de Rita. Chico que é pescador, sabem todos que lá vão, que a Rita gosta do Chico. Só a mãe dela que não consente no namorico. Beira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. E há quem diga boca cheia que depois de tanta fita, o Chico de volta e meia prega dois beijos na Rita. Ela nem diz nada, que a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Dá um abraço pro Kaká, pro Gregory, pro Joaquim, a galera na escuta no Rio de Janeiro, Resistência, Rádio Livre. Beijo pra Kátia, sintonizada também. Abdo em Curitiba, Bernardo, salve. Logo tem Casório aí, né? Tô sabendo, pô. Vamos lá agora, Júlia Vargas. Um, dois, três e... foi. Júlia Vargas na Rádio Campeche. Que será? 98.3. Que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor? Luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais. Procurar uma nova ilusão, não sei. Outro lar, não quero ter além daquele que sonhei. Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu se tu voltasses a gostar de mim, se o teu carinho se juntasse ao meu. mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Mandar um beijo enorme pra Claudinha, tá lá em Nova York ouvindo esse programa. Muqueca entra na gringa, na terra do Trump, sem passaporte, sem visto. Agora Anelisa Assunção, 98.3, Rádio Campestre, uma frequência comunitária. Te quiero tan mal terminado, incluso sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Te quiero tan mal terminado, incluso sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Necesita un nombre sin pelo, pero me gusta su calva. Estos chicos llenos de rarezas, traje corbata, lástima que no saben quién es Zapata. Thank you.

Dublin estudar inglês e trabalhou no hostel de gerente. Gosta de lidar com gente. Teve uma fé com baterista de uma banda indie, sempre easy mind. Mas já deu um tchau, voltou. Ela adora rock, brazuca, bandas antigas, tipo Secos e Molhados, O Terço e Mutantes, uau. Gosta de poetas que ninguém ali conhece, Chico Alvim, Nicolas Berca, Caso e Chacal. Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai. Eu acho isso lindo nela. Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai. Eu acho isso lindo nela. Leve, como leve pluma, muito leve ela pousa. Muito leve, leve pousa. Gucci Ramil, artigo 5º, preste atenção. Perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. O projeto Pescadores de Cultura convida para o Arrastão Cultural domingo, Santo Antônio de Lisboa. Vai homenagear Marcelo Muniz. Ouvimos no lado A do Muqueca de Siri. Los Hermanos, em francês, apresentada a letra por Pia Krieger, depois Atahualpa e o Punk. Aí, Pra Marte, com Marcelo Pereira e Escova. Ilana Volkov, o Namorico de Rita. Que Será, Juliana Vargas. O disco 100 Anos de Dalva de Oliveira. Inconcluso, com Anelis Assunção. Geografia Sentimental, com Cinco a Seco. E Ela Nunca Diz, com Zé Cabaleiro. No fundo, estamos ouvindo o artigo 5º. Estamos ligados nessa história, né? Enfim. Na segunda metade do programa, vamos começar com Júlia Bosco, querida. Uma pessoa que eu admiro bastante, filha do João Bosco. Pra quem não conhece, vai aí um recado. Psicanalítico. Muqueca de Siri desde 2006 usa software livre. Já quebramos todas as janelas. Já devoramos todas as maçãs. Músico que quiser mandar material, muquecasiri@gmail.com. Pois se for necessário, eu vasculho o armário. E se der na veneta, eu reviro a gaveta. Faço cena de choro. Sem você, ai, eu morro. Vou provar que essa é a mulher que te quer. Eu viro doida, varrida. Fico até ofendida se eu te flagro olhar outra se rebolar. Vou fingindo ser tudo pra você, mas no fundo eu sei bem, nada disso é real. Só menti, te enganei pra gozar. Era presunto enrolado no caçado. Ele falou, falou, e eu fingi que ri. A blusa dela tava do lado errado. Ele adorou o jeito que eu me vesti. E foi assim que eu vi que a vida colocou ele pra mim ali naquela terça-feira de setembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor, pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Queca de Siri na Rádio Campeche, toda quinta das 8 às 9. Agora Gal Costa. Um beijo pra Lu em São José. Tem um pão de queijo bem maneiro por aí, tô sabendo. Neguinho. Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê, pra quê? Neguinho nem quer saber. O que afinal define a vida de neguinho? Neguinho compra o jornal, neguinho fura o sinal, nem bem nem mal prazer. Votou, chorou, gozou, o que importa, neguinho? Que é difícil, fácil tocar bem esse país. Só pensa em se dar bem, neguinho também se acha. Neguinho compra 3 TVs de plasma, um carro, um GPS e acha que é feliz. Neguinho também só quer saber de filme em shopping. Thank you. falo é nós. Rádio Campeche. Sei, não, neguinho. Amaré, Amarildo presente, Marielle presente, Anderson presente. 98.3, uma frequência comunitária. Agora Pousada e o Clã Tijolo. Vou falar nada sobre essa música, preste atenção aí. Tijolo, tu já lê, já entende, até semente pende, até sem dente morde, até no amor a gente se agride. Mas é tudo com chave do Zé da imprensa, com a empresa do João. Briga de peixe grande, quadrilha de piaba. Se rico soubesse gruvar, o pobre nem batucava. E os vão simulando tristeza, os fazendo piada, confundindo a pesca do povo, poluindo as águas com muita lábia. Com muitos ismos, falta pão, falta livro, falta corpo, falta espírito. Mas tijolo tu já lê, já entende, até semente pende, até sem dente morde, até no amor a gente se agride. We'll Moqueca de Sirina, Rádio Campeche, 98.3. Agora, Marjorie, este ano, com a maravilhosa guitarra de Gilberto Gil. Rádio Campeche 98.3. Agora estreando no Moqueca, Lucinha Bastos, Uirapuru. Certa vez de montaria eu desci o Paraná. Caboclo que remava não parava de falar. Que caboclo falador me contou do lobisomem, da mãe da gota do Tajate, do Jutaí, e se pro luar. E se pro luar. Que caboclo falador, caboclinho, meu amor, arranjou pra mim mundo roxo pra pegar um mozinho assim. O diabo foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, esse caboclo vai sofrer. Com desassossegar o seu bem querer. Ah, o seu bem querer. Ora, deixa ele pra lá. Certa vez de montaria eu desci o Paraná. Caboclo que remava não parava de falar. Ah, não parava de falar. Caboclo tentador e mangava de visagem que matou surucucu. Jurou com parrulagem que pegou o Irapuru. Ah, que pegou o Irapuru. E caboclo tentador, caboclinho meu amor, arranjou pra mim. Ando roxo pra pegar um mozinho assim. O diabo foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, esse caboclo vai sofrer. Vou desassossegar o seu bem querer. Se eu bem querer, ah, ora deixa ele pra lá. Caboclinho, meu amor, arranjou pra mim. Ando roxo pra pegar um zinho assim. O diabo foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, esse caboclo vai sofrer. Vou desassossegar o seu bem querer. Ah, o seu bem querer. Ah, ora deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Aceite seu jeitinho de mandar no meu querer. Você pretende controlar meus pensamentos, dominar meus sentimentos, ser a dona do meu ser. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Você me pede que ao dormir sonhe contigo e que seja seu abrigo quando você precisar. Você me pede para ser seu prisioneiro e que diga ao mundo inteiro que eu só vivo pra lhe amar. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Você me pede que ao dormir sonhe contigo e que seja seu abrigo quando você precisar. Você me pede para ser seu prisioneiro e que diga ao mundo inteiro que eu só vivo pra lhe amar. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Se você gosta assim, também é bom pra mim. Chegando mais uma vez ao final do Moqueca de Siri. Toda quinta-feira estamos aí, das 8 às 9. Nesse domingo, das 11 ao meio-dia, também estúdio aberto. Quem quiser colar. No lado B do programa foi Júlia Bosco, Pra Gozar. Eu Me Lembro, Clarice Falcão. Eu não sei quem tá cantando com ela, mas fica aí. O nome do disco é Monomania. Neguinho, Gal Costa, Tijolo, com Pousada e o Clã. Tá aí, Marjorie Cristiano, o Irapuru, o Lucinha Bastos. Se você gosta, sim, Sidney Magal. E no fundo estamos ouvindo Canalha, com Walter Franco. Essa música é dedicada a toda a galera do CRUSP. Um beijo pra Rosa, querida, um abraço. A moradia da USP. E vamos terminar o programa com Bia cantando com Lhaça de Sela. A mesma música que começou esse programa, dedicado a Nino de Chamonix. Tenham todos uma excelente semana. Paz, trabalhos, sorte, luta, força. Beijos, abraços, prazer, carícias, orgasmos e saudações rubro-negro. Rádio Campeg, 98.3. Hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esta fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad, cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.